Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Nós estamos, há vários programas, situando dentro do Apocalipse a união das duas humanidades. Novo céu, nova terra, porque o antigo céu não mais existe, nem o mar, nem a terra, tudo foi mudado. Mas Deus diz lá, também no capítulo 21, quando vem a nova Jerusalém, que fará novas todas as coisas. E nós pensamos que quem confia em Jesus não perde o seu tempo. Absolutamente não perde o seu tempo. Ele próprio nos diz que tudo é possível àquele que crê. Existe aquela famosa passagem da tempestade, os discípulos apavorados, Jesus dormindo no navio. Relâmpagos, trovões, ondas fortíssimas e Jesus dormindo. Aparentemente dormindo, estava testando a fé dos seus apóstolos, dos seus seguidores, que começaram a gritar: Senhor, salva-nos! Porque senão nós vamos morrer. E conta o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 23. Que Jesus, além de aplacar a tempestade, em outra passagem, ele vai andar sobre o mar, ainda vai convidar Pedro a andar também sobre o mar. Pedro vai. Momento lá, ele tem medo e afunda e grita: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Na passagem da tempestade, que eu vinha falando no princípio, os seus seguidores ficaram apalermados quando o viram fazendo cessar toda aquela tormenta dos ventos que agitavam as ondas, dos trovões e raios que os apavoravam. Quando ele aplacou tudo aquilo, eles perguntavam uns aos outros: quem é este que domina o vento, o mar, o trovão, o raio? Os meus amigos e irmãos, é o mesmo que escreveu o Apocalipse por ordem de Deus, passando-o a João através de um anjo. E que diz que se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos aos montes das dificuldades, passem daqui, lancem-se ao mar, e assim acontecerá. Isso, um monte de preocupações é uma tempestade. Não uma tempestade oceânica, ou lacustre, ou fluvial. As tempestades da vida, nós podemos aplacá-las a qualquer momento. Porque Deus, em sua divina misericórdia, sempre nos providenciará o auxílio de que necessitarmos. O que não é possível ao homem, para Deus sempre é possível. Diz Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. E meu velho amigo, amigo de vocês, doutor Bezerra de Menezes, declara: entremos em perfeita comunhão mental, fator primordial para a perfeita realização de reuniões espirituais desta categoria. Uma salva de palmas, nosso velho irmão doutor Bezerra de Menezes, e para a humanidade de cima. E aqueles que nos ouvem dizem: que coisa, falam nos espíritos, sim, nos anjos guardiões. Você que está me escutando, você pensa que é o quê? Você é espírito, não sou eu que estou dizendo, é Jesus que revelou a samaritana no poço de Jacó que Deus é espírito e que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Ah, isso é impossível, o que acontece aqui na religião de Deus? Já advertia Vitor Hugo no século XIX. Hein? Se não me engano, ele faleceu em 1883. Aqueles que hoje afirmam que uma coisa é impossível tacitamente colocam-se ao lado dos que vão perder. Isto foi dito no século XIX. Quando as coisas ocorriam mais devagar. Homem de visão, o grande pensador francês, nascido em Besançon. Mas nós vimos aqui estudando os cuidados que devemos ter também com as coisas espirituais. Porque três espíritos imundos, semelhantes a rãs, saem da boca da besta, do falso profeta, de Satanás. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas aí aparece Jesus nos confortando antes do Armagedon e depois das ameaças dos três espíritos imundos semelhantes a rãs, e do dragão, e da besta, e do falso profeta. Ele diz, no versículo 15 do capítulo 16, eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestimentas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Vigiar é manter-se num trabalho elevado para não cair em tentação, como Jesus ensina-nos a pedir a Deus na prece do Pai Nosso. As vestimentas são as nossas boas obras. As nossas boas obras nos revestem de uma vestimenta que nos protege a intimidade. O povo diz assim: tá vendo, o camarada está nu, ó, revelou-se agora como ele é realmente, está nuzinho diante de nós. Aí. O que tem boas obras e fé, a fé que promove as boas obras, está vestido. E no versículo 16, e os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Como os precatarmos contra esses três espíritos imundos semelhantes a rãs? Vou repetir. O conselho de João Evangelista, na sua primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis fé a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A justiça dos santos são essas vestimentas, são as boas obras que nós realizamos. E com estas palavras, estamos chamando também a atenção dos irmãos políticos para a origem verdadeira dos assuntos da política. Quanto à participação dos amigos espirituais na nossa existência, nos nossos anjos guardiães, eu trago aqui a palavra de Jorgensen, no seu famoso livro Santa Brígida. Ele é citado por Clóvis Tavares no Mediunidade dos Santos. Desde o princípio, o cristianismo é uma religião de visões e de revelações. E isso o homem moderno, o moderno cristão deve reconhecer. O Novo Testamento não deixa dúvidas a esse respeito. A morte de Cristo na cruz, segue-se sua ressurreição, e após esta, os discípulos, nos 40 dias, se encontraram repetidamente com o seu Senhor e Mestre ressurreto. Em Emaús, dois destes sentam-se à mesa com ele. Do lago de Tiberíades, os apóstolos o veem na praia e quando desembarcam, Jesus lhes havia preparado a refeição que também conheciam, o peixe assado com pão. Ainda depois da ascensão aos céus, continua esse contato entre este mundo e o outro. Estevão, no momento de sua morte, vê o céu abrir-se de par em par e Jesus à direita do Pai. Saulo, no caminho de Damasco, é enseguecido por uma luz deslumbrante e ouve uma voz que tem um fragor do trovão. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Atrás do delicado véu dos fenômenos, a verdadeira realidade está sempre presente. E nas visões e nas revelações, rasga-se o véu. Estevão e Paulo, Francisco de Assis, Catarina de Siena, Joana d'Arc, e em nossos dias, Dom Bosco, vem o céu aberto e ouvem palavras indizíveis. Se no corpo ou fora do corpo, não o sabemos. Deus ist. E o que nesse estado de espírito eles falam ou escrevem, não são palavras humanas, mas palavras inspiradas por Deus. Já os profetas do antigo pacto, da antiga aliança, diziam: assim diz o Senhor, e não, assim digo eu, Jeremias, ou Isaías. E o Papa João Paulo II declarou que o diálogo com os mortos não deve ser interrompido, pois na realidade a vida não está limitada pelos horizontes do mundo. E o nosso amigo Paulo, o apóstolo dos gentios, na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14, revela que os anjos são mandados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Bem, dizia Vitor Hugo, está sendo muito lembrado hoje aqui, mais poderosa que todos os exércitos do mundo é uma ideia cujo tempo tenha chegado. E chegou o tempo de unir as duas humanidades. Está tudo isso sendo aplicado agora à legião da boa vontade e à religião de Deus. Essa fórmula de unir as duas humanidades vai mudando os nossos destinos para melhor. Sim, porque a gente só se liberta com o conhecimento da verdade, mas a verdade de Deus. E a verdade de Deus diz que a vida é eterna, que ninguém morre, os mortos não morrem. Então, os nossos amigos espirituais estão querendo nos ajudar. Como ocorreu com Daniel, no capítulo 4, versículos 13 e 17 do seu livro, no Velho Testamento da Bíblia Sagrada, a respeito do qual já falei aqui, mas é bom repetir. No meu sonho, diz o profeta bem-amado, o bem-amado do Velho Testamento, Daniel, o bem-amado do Novo Testamento, João Evangelista, os dois, a mesma individualidade em duas personalidades. A reencarnação é real. Não adianta, eu não acredito na reencarnação, nem por isso ela deixa de existir. E se eu disser, mas eu acredito, nem por isso ela vai passar a existir porque eu acredite. A questão é saber se é real ou não, se é verdadeiro ou não, se é lei de Deus ou não. Então fica em discussões que não chegam em lugar nenhum, sofismas e... No meu sonho, diz Daniel, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo que descia do céu. Um vigilante, um anjo guardião. Há pouco eu não li aqui uma passagem do apóstolo Paulo, falando que Deus manda aos escolhidos esses anjos de salvação, esses guardiães de nossas vidas. Prossegue Daniel, agora no versículo 17 do capítulo 4 do seu livro. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, ó governo de Deus, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Quer dizer, leva a proteção do governo invisível até ao mais simples dos homens, e de repente faz de um antigo lenhador o presidente mais importante que os Estados Unidos da América já conheceram. É o caso do Abraham Lincoln, por exemplo. Está aqui, Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Vamos repetir, tendo em vista os vigilantes aqui, os santos do profeta Daniel, que os viu em sonho, no capítulo 4, versículos 13 e 17, no seu livro Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Agora, Paulo apóstolo, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Os anjos são mandados, os vigilantes, em favor daqueles que hão de herdar a salvação. É o caso flagrante do Daniel, não é? Só podemos ter essa proteção porque, apesar do fim da chamada Guerra Fria, os homens continuam com testes nucleares, continuam fazendo experiências, nem sabemos se com seres humanos. Bem, meus amigos e irmãos, há muita coisa a respeito da união das duas humanidades. Por exemplo, na página 232 do Livro de Deus, já apresentamos na programação da religião de Deus. Também a página 262 da chave 17, Gog e Magog, queda da Rússia e liquidação do comunismo ateu. O fim do capitalismo e da falsa democracia. O Apocalipse revela para quem quiser ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. São muitos acontecimentos se sucedendo. Mas o Apocalipse tem 7 bem-aventuranças. E eu, a respeito dele, dos avisos que são de Deus para beneficiar a humanidade, penso como o velho Martinho Lutero, que diz: se o mundo acabasse amanhã, ainda hoje plantaria o meu pé de macieira. Quer dizer, o velho Lutero, com fé firme, está disposto a vencer todas as coisas. Ele sabia que o Espírito dele é eterno. Os mortos não morrem. Por exemplo, doutor Osmar Carvalho Silva e seu recado: o nosso trabalho depende da dedicação de vocês. Mas o seu sucesso, o sucesso de vocês, depende do nosso apoio. E há muito o que fazer, porque não foi à toa que Pietro Baldi, aquele famoso autor de A Grande Síntese, filósofo italiano, correspondente de Albert Einstein. Sei lá se Einstein ia correspondesse com alguém de mentalidade mesquinha. Esse grande homem, Pietro Baldi, disse o seguinte: a Legião da Boa Vontade é um movimento novo na história da humanidade, colocará o Brasil na vanguarda do mundo. Vamos ver aqui, para terminar esta série, na chave 17, da mensagem de Jesus para os sobreviventes. Dizem os estadistas que política é a ciência do governo dos povos. Entretanto, podemos afirmar tranquilamente que a política em vigor no mundo nunca passou mesmo de uma arte. Sempre lhe faltou a base das leis divinas imutáveis para atingir o grau de ciência. Quero abrir parênteses para lembrar duas passagens importantes aqui. A respeito da arte, uma palavra de essa de Queiroz dizendo: a arte é tudo, todo o resto é nada. E lembrar que o velho Otto von Bismarck, unificador da Alemanha, é que disse num discurso, naqueles seus tempos de luta pela unificação da Alemanha, arranjou até uma guerra com a França, de Napoleão III, o povo de Paris comeu os ratos da cloaca máxima de Paris, os esgotos enormes de Paris, o povo francês comeu os animais dos jardins zoológicos, inclusive o urso. Foi um cerco tremendo que as tropas germânicas de Bismarck fizeram a Paris. Então ele fez um discurso, num discurso em alemão, naturalmente, ele disse que a política não é uma ciência, mas uma arte. E a gente, depois disso aí, vê todo mundo no mundo repetindo. Vou repetir muito duas vezes aí, porque eles vivem repetindo o Bismarck. Mas o irmão Zaru disse por que é uma arte. E como passará a ser uma ciência? Quando se submeter à base das leis divinas imutáveis, então atingirá o grau de ciência. E ele prossegue. Sim, há uma fórmula perfeita para resolver o grande problema dos chefes de Estado na ciência do governo dos povos. Repito, diz ele, é uma fórmula perfeita, mas tão simples que aos olhos dos homens práticos, mas práticos entre aspas, que aos olhos dos chamados homens práticos parecerá uma utopia. Muito ao contrário, é a fórmula de Jesus. Por isso mesmo a essência, aí ele tracejou aqui no livro, mas no Brasil o Apocalipse, volume 1, eu publiquei o significado que ele escreveu. Direi no próximo programa. Vou deixar para quem não pôde ouvir. No próximo programa falarei. Ainda este ano, prossegue Zarur, 1973, se não me engano, tomarão conhecimento dela os legionários de Deus, um grupo de iluminados a serviço do Senhor dos Exércitos. Esgota-se o prazo fatal da tomada de contas. Ninguém está livre da justiça de Deus. Não está, não. Bem, viram, meus amigos e irmãos? Ninguém vai ditar mais coisa nenhuma. Quem vai ditar as regras agora é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que a LBV está com a geração dos Paulos, proclamando isso a toda parte do Brasil e na humanidade. Quando? Só ele sabe. Ele, Jesus. Mas, para provocar o raciocínio de vocês, a grande transformação se encontra aqui, também apresentada no capítulo 21 do Apocalipse de Jesus, explicado aqui, analisado aqui, em espírito e verdade. Para terminar, essas palavras de Santo Agostinho, grande gênio do século IV, após a primeira vinda de Jesus. Nas coisas certas, unidade. Nas duvidosas, liberdade. Em tudo, caridade. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Um dia desse, me lembrei desse pensamento de Ralph Chaplin. Todos sentimos a ida dos nossos irmãos, nossos amigos espirituais para o outro lado. Mas nada de desespero, os mortos não morrem, a vida é eterna. Nós um dia vamos morrer, vamos continuar vivos, mas na hora certa, porque o suicídio não resolve as angústias de ninguém. O que é que diz o Ralph Chaplin? Não lamente os mortos, lamente a multidão apática, os covardes, submissos, que veem a grande angústia e as iniquidades do mundo sem se atreverem a falar. Este não é o caso dos legionários da boa vontade de Deus. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Pai nosso que estás no céu e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça e de verdade. Seja feita a vossa vontade, jamais a nossa vontade. Ensinai-nos, ó Pai Celestial, a ter a vontade certa, a tua boa vontade. Cantada pelos anjos da milícia celeste ao anunciar o nascimento do vosso filho Jesus aos simples, simplórios pastores do campo. O coração dos humildes é muito mais apto